minha senhora. Compre tudo mais barato no supermercado Ferraro. 3 endereços para melhor atendê-la. Independência 1034, José Psiota 35 e Avenida 7 de Setembro 94. Supermercados Ferraro, onde os preços estão ao alcance de todos, em Valinhos. 0 horas 32 minutos na cidade princesa. Campinas, sábado à noite. Vamos enviar o nosso abraço também a Sueli, ouvinte de todas as noites do nosso Campinas, sábado à noite. Oferecer também a Tânia, a Cláudia, a Maria das Dores e Romilda, com muitas felicidades. Amor, que em nosso jardim a Durval Biondi. Miranda compra, Miranda vende, Miranda troca, Miranda financia, Miranda telefones. Escritório e sede própria, Avenida Francisco Grisseri, 1046, sétimo andar, conjunto 73. Farmácia Santa Rita de Cássia, de Alcides Carneia, Buarque de Macedo, 815. A Rádio Brasil de Campinas e a Rádio Brasil de Valinhos estão levando até vocês Campinas, sábado à noite. A cadeia dos corações apaixonados, para você ouvir, amar e sonhar. Para você, Lenita, de coração, meu muito obrigado pela sua linda cartinha. Obrigado, amor. 0h40 na Cidade Princesa. Meu inesquecível amor, hoje comecei a percorrer o mesmo caminho que sempre me levou a você. Cada recanto me recordava um beijo seu, ou uma palavra. No céu, a mesma lua que tantas vezes nos viu juntos. as mesmas estrelas, a mesma brisa. Subitamente, as memórias começaram a surgir uma a uma. Lembrei nosso primeiro encontro. Senti de novo o sabor do nosso primeiro beijo. Entristeci com a lembrança da primeira mentira. Quase chorei quando recordei nossa primeira briga. Eu prosseguia pensando. E enquanto eu caminhava, eu sabia que ia ouvir de seus lábios um adeus. E toda uma eternidade de saudades estava à minha espera. Justamente nesta noite tão igual à noite do nosso primeiro encontro. Não, querida, por favor, não é hora de adeus, não agora. Em nome de tudo que fomos e que não somos, eu te peço, deixe-me outro dia, menos hoje. Permita que eu guarde por alguns minutos a ilusão da felicidade. Quero reter o tempo nas mãos. Quero parar a lua no céu. Fixar eternamente as estrelas no azul. E viver um minuto a mais na ilusão da eternidade do amor. Não me deixe agora. Fique um pouco mais em meu sonho. Permaneça mais um pouco em minha vida. Não, por favor. Não ofenda a brisa que espera ouvir nossos beijos. Não despreze o luar que deseja refletir nos seus olhos. Não humilhe as estrelas que pretendem ver nosso amor. Sim, querida. Deixe-me outro dia. Menos hoje. Se você está pensando em deixar-me, por favor, eu quero lhe pedir. Deixe-me outro dia sim. Nós ficamos separados e hoje eu vim lhe dar meu coração. Deixe-me outro dia sim, porém hoje não. Tantas vezes eu chorei de tristeza. Tudo enfim, só pensando em você, eu não pensava em mim. E distante o meu amor foi crescendo sem saber que um dia de repente eu ia lhe perder. Se você ainda pensa em deixar-me, por favor, eu quero lhe pedir. Deixe-me outro dia sim, porém hoje não. Eu chorei de tristeza, tudo em fim, pensando em você, eu não pensava em mim. E distante o meu amor foi crescendo sem saber. De repente, eu ia lhe perder.

Valbiondi. Pelo menos desta vez não quero, não quero enganar-me do que pensem. Não importa, por ti hei de dar minha vida em troca de nada. Eu te darei amor, eu te darei bem mais de tudo que até hoje, não tive tempo para brincar com você. Arranjei tempo para tudo, menos para ver você crescer. Nunca joguei dominó, dama, xadrez ou batalha naval com você. Eu percebo que você me rodeia, mas sabe, sou muito importante e não tenho tempo. Sou importante para números, convites sociais, uma série de compromissos inadiáveis. E largar tudo isso para sentar no chão com você, não, não tenho tempo. Um dia, você veio com o caderno da escola para o meu lado. Não liguei, continuei lendo o jornal. Afinal, os problemas internacionais são mais sérios que os da minha casa. Nunca vi seu boletim, nem sei quem é sua professora. Não sei nem qual foi sua primeira palavra. Também, você entende? Não tenho tempo. De que adianta saber as mínimas coisas de você se eu tenho outras grandes coisas a saber? Puxa, como você cresceu. Você já passou da minha cintura. Está alto. Eu não havia reparado isso. Aliás, eu não reparo quase nada. Minha vida é corrida. E quando tenho tempo, prefiro usá-lo lá fora. E se uso aqui, perco-me calado diante da TV. Porque a TV é importante e me informa muito. Sabe, filho, a última vez que tive tempo para você foi numa noite, 9 meses antes de você nascer. Eu sei que você se queixa. Eu sei que você sente falta de uma palavra, de uma pergunta minha, de um corre-corre, de um chute na sua bola. Mas eu não tenho tempo. Eu sei que você sente falta do abraço e do riso, do andar a pé até a padaria para comprar Guaraná, do andar a pé até o jornaleiro para comprar Pato Donald. Mas sabe há quanto tempo não ando a pé na rua? Não tenho tempo. Mas você entende, sou um homem importante. Tenho que dar atenção a muita gente. Dependo delas. Filho, você não entende nada de comércio? Na realidade, sou um homem sem tempo. Eu sei que você fica chateado, porque as poucas vezes que falamos é monólogo, só eu falo. E 99% é bronca. Quero silêncio, quero sossego. E você tem a péssima mania de vir correndo sobre a gente. Você tem a mania de querer pular dos braços dos outros. Filho, não tenho tempo para abraçá-lo. Não tenho tempo para ficar com o papo furado com criança. Filho, o que você entende de computador, comunicação, cibernética, racionalismo? Você sabe quem é Marquinhos McLuhan? Como é que vou parar para conversar com você? Sabe, filho, não tenho tempo. Mas o pior de tudo... O pior de tudo é que se você morresse agora, já, neste instante, eu ficaria com um peso na consciência. Porque até hoje, não arrumei tempo para brincar com você. E na outra vida, por certo, Deus não terá tempo de me deixar, pelo menos, vê-lo. Tê-la novamente ao meu lado. Ah, como eu vivo amargurado. Melodia, eu morro só de pensar que ela possa outro carinho de alguém desfrutar. Por favor, Melodia. Felicidade igual a que nós dois já tivemos. Ajuda. loucuras e ternuras que um dia dissemos. Eu não posso, jamais poderei compreender. Ela que é e será sempre toda a minha vida, seja capaz de esquecer. Essas flores que eu colhi de um jardim, na esperança que você se lembre um pouquinho de mim. sem falar pra você que eu te amo. Se essas rosas pudessem pedir para você me amar, ah, se as flores levassem recados a todos os namorados, quanta gente no mundo teria mais sorte no amor. Mas quem sabe aconteça um milagre ao você receber flores lindas assim. Pode ser que você de repente venha gostar de mim. Sanitária Campineira Limitada. Materiais para construções em geral, vendas a prazo em 15 meses sem entrada. Sanitária Campineira, Avenida das Amoreiras, 1823, no São Bernardo, fones 85544-84455. Farmácia Santa Rita de Cássia, de Alcides Carnier, Buarque de Macedo, 815. Miranda compra, Miranda vende, Miranda troca, Miranda financia, Miranda telefones. Escritório e sede própria, Avenida Francisco Grisselli, 1046, sétimo andar, conjunto 73. Compre tudo mais barato nos supermercados Ferrari em Valinhos. Três endereços: Independência 1034, Rua José Pciota 35 e Avenida 7 de Setembro 94. Supermercados Ferrari, onde os preços estão ao alcance de todos. Para você que trabalha e estuda, o Liceu Salesiano oferece um curso colegial regular noturno misto, além do curso supletivo na área de Humanas, curso de Contabilidade, na área de Exatas, curso de Arquitetura e Análises Químicas. Na área de Biologia, curso de Biologia. Segundo grau é no Liceu, do pré-primário à Universidade. Tudo para você. 86 anos, educando a juventude brasileira. Emissoras da Rádio Brasil falando simultaneamente ondas médias curtas tropicais, apresentando para vocês Campinas, sábado à noite. 1h20 de um novo dia. Amor, eu vou fazer pra você, que eu lhe quero, meu bem. Você vai logo saber, hoje eu sei que há mais ninguém, eu hei de amar. Você sei que vou viver e muito infeliz. Vagarei pelo mundo sempre a procurar outro alguém que me queira bem. Vagarei pelo mundo sempre procurar outro alguém que me queira bem. Só canções de amor eu cantarei pra você. Eu lhe quero provar que sem você vou sofrer. Se alguém lhe disser que estou sofrendo também, é porque você não quis mais ouvir a canção que eu lhe fiz. amor eu cantarei pra você. Eu lhe quero provar que sem você vou sofrer. Se alguém me disser que estou sofrendo também, é porque você não quis mais ouvir a canção que eu lhe Onde? Segue o caminho colorido sem jamais pensar em mim. Cala os teus sentidos, eles conhecem muitas coisas de nós dois. Eu talvez não saiba, aprenderei como se faz pra ser feliz longe de ti. Estarei aqui, não faças caso, bem ou mal, me arranjarei. A vida não se importará, o mundo não irá parar se eu não me encontrar. É que perdi-me ao procurar-te, amor. Não saiba, aprenderei como se faz pra ser feliz longe de ti. Estarei aqui, não faças caso, bem ou mal, me arranjarei. A vida não se importará, o mundo não irá parar se eu não me encontrar. É que perdi-me ao procurar. Por que os homens não devem chorar? Por que essa dureza falsa e mentirosa que o mundo impõe? A proibição de desabafar um sentimento. Chorar é amar. Vem quando menos esperamos. Brota como uma lágrima. O homem que não chora não ama. Eu sinto tudo isso por você. Ah, que eu tenho vontade de jogar tudo pro alto e gritar, chorando pro mundo, que amo e que choro e que é maravilhoso. Lágrimas nem sempre vêm acompanhadas de sofrimentos. A felicidade, para ser uma coisa válida, precisa ser úmida, como a natureza que se banha com a lágrima do orvalho. Chorar de felicidade é provar que você está transbordando, que o sentimento que existe é grande demais. Choro sorrindo e morro chorando, depois de ter experimentado o que é chorar por uma mulher. E chorando plantarei o meu amor bem fundo, até que ele volte a brotar como esta lágrima presa, madura, pronta para rolar. seu nome surge tantas e tantas vezes em minha memória. E não consigo esquecer o teu sorriso, a tua voz, tudo que fomos e que agora não somos. Somos dois seres que o destino separou impiedosamente. Querida, eu te amo. E por uma força maior, eu não consigo te esquecer. Você foi a criatura que mais amei e que me faz sofrer tanto. Eu te adoro, Sara. Não posso compreender como você pôde agir assim como agiu, em se tratando de alguém como eu, que durante toda a minha vida sempre fui dedicado, leal e sincero com você. No entanto, é verdade. Como você pôde ser tão cruel, Jussara? Como pôde dilacerar meu coração assim? Apesar da dor imensa que senti, apesar dos desenganos que se apoderaram de minha alma, senti que te amava e te amo. Eu te amo mesmo sabendo que você me esqueceu. Talvez, mesmo com o coração dilacerado pelos ciúmes, você me desprezou. Talvez até se envergonhou em dizer que gostou de mim o dia que me quis. Talvez você queira esquecer completamente tudo que houve entre nós. Eu trago o inferno no coração, querida. O inferno dos ciúmes. E só em pensar nas frases de amor que um dia você disse para mim, eu enlouqueço. Querida, penso que ao menos eu mereço piedade, porque eu a quis mais do que qualquer outra pessoa pudesse querer neste mundo. Eu te adoro, eu te amo. E os meus ciúmes, nada mais é que a prova sincera deste amor intenso que queima o meu coração. Eu te amo. Eu não sei viver sem você, Jussara. Boemia, aqui me tens de regresso, e suplicante te peço a minha nova inscrição. Voltei pra rever os amigos que um dia eu deixei a chorar de alegria. Me acompanha o meu violão. Boemia, sabendo que andei distante, sei que essa gente falante vai agora ironizar. Ele voltou, o boêmio voltou novamente, partiu daqui tão contente. Por que razão quer voltar? Acontece que a mulher que floriu meu caminho de ternura, nem disse carinho, sendo a vida do meu coração, compreendeu e abraçou-me dizendo a sorrir: meu amor, você pode partir, não esqueça o seu violão.